fechando os olhos. Em cada abraço, um passo ao prazer. Se o mundo é louco, tudo é perfeito. Quando eu estou assim, eu quero amar com você, amor. Fazer amor com você. Eu quero amar com você, amor. Eternamente apaixonado. Diz aí. Amor, fazer amor com você. Maravilha. Eu quero...